paz do Senhor. Às vezes eu penso em mudar o nome da minha igreja. Imagino que pode ser mudado o nome da minha igreja e da minha família da fé para Formiga. Porque na Bíblia tem uma instrução para o preguiçoso, onde Deus diz assim: vai observar a formiga. Porque formiga não tem chefe, trabalha sem precisar dar ordem, elas trabalham em equipe, trabalham no tempo certo, trabalham o tempo certo, é uma por todas e todas por uma. Eu fiquei imaginando que, se fosse possível, olhar alguém para a nossa igreja, para a nossa família da fé, e recomendar, como Deus recomendou, o formigueiro. Você pertence a algum formigueiro? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.